Bom dia, bom dia, bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Acordo com frio, puxo o cobertor. Sei que ela nem viu, mas me sabotou. E logo vem o sol e o despertador, dizendo que é agora e o dia chegou. Então esqueço o sonho que acordei me lembrando, pra lembrar dos sonhos que já tenho há vários anos. Quanto tempo eu tenho pra correr e há quanto, tanto pra fazer. Que a inspiração me visitando, eu desligo o ventilador. Vai ser mais uma rima e meu gravador. Acordo com o sol que me sabotou. Sei que ela nem ouviu o despertador. Deitei mais um pouquinho, ela já gostou. E já me dividiu nosso cobertor. Pensei que estar aqui já tem mó valor. Me faz acreditar que o dia chegou. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar. Bom dia, muito obrigado. Me faz acreditar.